vestimenta, não precisa cuidar de prole. E no mundo espiritual ninguém morre, né? O espírito não morre. Então ele ficaria indefinidamente no mundo espiritual se não tivesse a dificuldade no sentido de atender essas necessidades que surgem a partir do momento da reencarnação. Então a encarnação é fundamental para nós. Por quê? Nós nos revestimos de um corpo de carne, que é uma armadura pesada que precisa ser alimentada, abrigada, sustentada, e nós temos que trabalhar para isso. Então, por isso, no simbolismo bíblico, ganharás o pão de cada dia com o suor de teu rosto, abençoado trabalho, abençoado suor que desenvolve as nossas potencialidades. É pela necessidade do trabalho que nós evoluímos. E quando atingimos estágios de evolução que nos possibilitem viver apenas no mundo espiritual, continuaremos trabalhando. Agora, não mais para atender uma necessidade física, mas para vivenciar aquele que é o clima do universo. O universo é plenitude de movimento, de trabalho. Por isso Jesus diz, meu Pai trabalha desde sempre, e eu também. Jesus, desde que ele foi alçado à posição de administrador da Terra, o trabalho dele é ininterrupto. Como é ininterrupto o trabalho de todos os espíritos superiores? Eles se desenvolvem cada vez mais, trabalhando cada vez mais. Para nós, esse trabalho o tempo todo, essa atividade ininterrupta, pode parecer uma coisa absurda, porque nós estamos condicionados a achar que felicidade, paz de espírito, tranquilidade é não trabalhar, né? Você não ter compromisso. Por isso a gente, puxa, mas trabalhar o tempo todo é a característica do espírito superior, e ele se realiza no trabalho, ele cresce cada vez mais através do trabalho. Para nós outros, que estamos ainda aqui na Terra, enfrentando as nossas limitações, o trabalho tem duas funções que eu considero fundamentais. Em primeiro lugar, ela é uma função disciplinadora. Porque, vejamos bem, nós viemos dos seres inferiores da criação. Mal começamos a usar a inteligência, a razão. E nós temos uma tendência ao acomodamento. Não estamos habituados ainda ao exercício da razão. Nós estamos muito mais voltados para a animalidade primitiva do que para a nossa condição de seres pensantes. Então, o nosso pensamento, ele flutua muito. Ele não é disciplinado para uma atividade constante, para um pensamento constante, voltado para o bem. Nós vacilamos muito com relação ao pensamento. Nós não conseguimos conservar, assim, uma ideia, um impulso, um interesse em torno de determinada atividade em favor do nosso crescimento espiritual. Então, de repente, o trabalho ele vai nos disciplinando. Tudo que nós fazemos aqui na Terra implica em envolvimento com o trabalho. Até uma dona de casa que varre o chão, ou que limpa a casa, ou que faz um bolo, ela está disciplinando a sua mente na medida em que está desenvolvendo uma atividade de trabalho. O trabalho é fundamental em favor do nosso equilíbrio e da nossa estabilidade. Porque para realizar um trabalho eu tenho que me concentrar nele, com isso eu vou disciplinando a minha mente. Tem outra função do trabalho importante, que é saneadora. O trabalho é uma forma de nós nos ajustarmos. Hoje, em hospitais psiquiátricos, há a praxiterapia. Sabe-se que oferecendo aos doentes a oportunidade de trabalhar, de fazer alguma coisa, de realizar uma obra artística, por exemplo, exercitar a capacidade artística, tudo isso é trabalho e ajuda o paciente a pôr ordem na sua casa mental, a superar os seus desajustes. Aquele velho ditado que diz que mente vazia é forja do demônio é de uma realidade notável, é assim mesmo. Quem não tem o que pensar, pensa em bobagem. Viciações, iniciativas infelizes, comprometimento com o erro, com o vício, sempre surgem na falta do trabalho. Quando a pessoa não tem o que pensar, ela acaba pensando em bobagem. Então, a melhor maneira de disciplinar o indivíduo, de sanear a sua mente, de ajudá-lo a superar as suas limitações, é lhe dar trabalho.